Você está ouvindo Jornal Beira Mar. Beira Mar, aqui é bem melhor. Beira Mar. Beira Mar, a sua praia. Beira Mar. Você sintoniza ZYM 671, Rádio Beira Mar FM, operando em 101,5 MHz, Ubatuba, Litoral Norte, São Paulo. E pela internet no radiobeiramar.com.br para todo o planeta. Beira Mar, aqui é bem melhor. Você ouve agora as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo. Está no ar, Giro de Notícias, um jornal dinâmico com as principais notícias do Litoral Norte, do Brasil e do mundo. Giro de Notícias, um resumo dos principais assuntos no seu final de tarde, de segunda a sexta, às 15 para 6 da tarde. Oferecimento, Ótica Liz, cuide da natureza que nós cuidamos de você. Inara Joias, ouro e joias em geral. Outlet Atol do Biquíni, as marcas mais badaladas da moda praia. Rainhas do celular, glamour e excelência num só lugar. E Nippon Pet Express. Ótica Liz, o novo conceito em óculos. Os melhores preços, as melhores marcas você encontra aqui. Ótica Liz, qualidade, diversidade e bom atendimento. Ótica Liz, representante da Solótica. Lentes de contato colorida e 100 graus. Hidrocore Natural Colors. E agora com marca própria de armação Silly. Venha nos visitar e confira nosso aquário. Ótica Liz, cuide da natureza que nós cuidamos de você. Rua Dona Maria Alves, 399, esquina com a Rua Hans Staden, em frente ao Banco Santander, centro de Ubatuba. Ótica Liz. Beira Mar. Aqui é bem melhor. Inara Joias, criando seu jeito de amar. BM Joias renovou suas energias. Agora somos Inara Joias, criando seu jeito de amar. No mesmo endereço e com mais novidades. Loja online, inarajoias.com.br. Compra ouro, paga na hora. Alianças de ouro, prata e moeda antiga. Joias em ouro e prata. Manutenção de joias. Inara Joias, criando seu jeito de amar. Rua Hans Staden, número 666, loja 4, centro de Ubatuba. Esquina com a Rua Professor Tomás Galhardo. Telefones 12-99646-1586 e 11-96076-0614. Beira Mar. Tá cansado de tomar prejuízos com assistência e acessórios para celular e tablet? Então venha para Rainhas do Celular. Capas, películas, carregadores, tudo da melhor qualidade e garantia. Temos produtos originais, Motorola e Samsung. Assistência técnica especializada para todas as marcas de celular com orçamento gratuitos. Rainhas do Celular, Rua Dona Maria Alves, 514, Centro, Ubatuba. Telefone 99661-0410. Loja 2, Avenida Armando de Barros Pereira, 172, Praia Grande. Telefone 99150-5764. Siga-nos nas redes sociais. Beira Mar. A Nippon Pet Center agora conta com a nova loja Nippon Pet Express, no bairro da Estufa 2, visando agilidade e conveniência para a sua vida. Banho e tosa, veterinário e entregas. Ligue ou WhatsApp 12 99151 7055, ou ligue 3832-5398, 3832-5398. Nippon Pet Express, mais produtos e melhores preços mais perto de você. Beira Mar. Beira Mar, a sua praia. Beira Mar. Você sintoniza ZYM 671, Rádio Beira Mar FM, operando em 101,5 MHz, Ubatuba, Litoral Norte, São Paulo. E pela internet no radiobeiramar.com.br para todo o planeta. Beira Mar, aqui é bem melhor. Beira Mar, aqui é bem melhor. Beira Mar. Hora certa. Oferecimento Madeireiro. Madeiras do início ao acabamento. E Óticas Tecvisão. Preço baixo, qualidade e excelente atendimento. Beira Mar, agora 9 horas. Madeireiro, o melhor lugar para você comprar com a qualidade que a sua obra precisa. Madeiras, madeirite, MDF, pinos, telhas de vários tipos e modelos, ferragens e ferramentas. Consulte um de nossos vendedores pelo WhatsApp 12-3834-2333 e faça um bom negócio. Madeireiro, sua obra do início ao fim. Rua Flamboyance, 305, Jardim Carolina. WhatsApp 3834-2333. 33. Beira-Mar. Confira 5 hábitos brasileiros que não são tão sustentáveis assim e que podemos mudar através de adaptações simples no nosso dia a dia. Ter puxa-saco para sacolinhas plásticas. Muitas pessoas vão acumulando as sacolinhas plásticas das compras de mercado. Que tal deixar de precisar pegá-las? Prefira as eco-bags. Usar descartáveis. Objetos de uso único como sacolinhas plásticas, garrafinhas, copinhos, canudos, etc. são muito comuns na nossa rotina e em ocasiões comemorativas. Prefira as alternativas reutilizáveis. Não fechar a torneira enquanto lava a louça. Deixe a torneira desligada enquanto não estiver enxaguando as peças. Comprar além do necessário e não olhar a validade. Atenha-se ao que é realmente necessário para não consumir em excesso. Usar plástico filme para tampar alimentos. Para conservar os alimentos, prefira utilizar potes com tampas e paninhos encerados que cumprem a mesma função. E aí, para você, quais são outros hábitos não sustentáveis e muito recorrentes do nosso estilo de vida? SOS Meio Ambiente. Beira Mar FM, por uma cidade mais sustentável. Beira Mar! Você sabia que tem ótica no Estufa 2? A Óticas Tec Visão está em Ubatuba, no bairro Estufa 2. As melhores marcas de armações, Ray-Ban, Attitude, HB, Rickman, Sabrina Sato, entre outras. Trabalhamos com lentes Varilux, Zeiss, OptiView e nossa equipe está pronta para te atender. Venha fazer uma visita em nossa loja. Estacionamento próprio. Óticas Tec Visão. Preços baixos, qualidade e excelente atendimento. Rua Ari Vieira, número 504, Estufa 2. WhatsApp 12 996282617. Água e óleo não se misturam. Você pode acumular o que sobrou do óleo em garrafas PETs e levar aos postos de reciclagem, que darão um destino adequado ao material e evitam sérios problemas para sua casa e meio ambiente. Quantos litros de água um litro de óleo pode contaminar? 25 mil litros. Sabesp, trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Beira Mar. Escola de Natação Água e Vida. Piscina aquecida, hidroginástica, natação, surf, stand-up, academia com energia limpa. Água e Vida. E confira essa super promoção. Nesse mês de setembro, não cobramos taxa de matrícula. Escola de Natação Água e Vida. Rua Paraíso, 278 Periquiaçu. Esquina com a Rua do Estádio. Telefone 12 99619-9588. 99619-9588. Beira Mar FM. Restaurante Lanchonete Estrela de Davi. Servimos almoço todos os dias das 11h30 às 16h. Um cardápio variado e muito saboroso. Aos sábados tem uma suculenta feijoada. E aos domingos, peixe e frango assado inteiro. Fazemos delivery sem taxa de entrega pelo WhatsApp 99775-1555. 99775-1555. Temos bolos, salgados e o kit festa. Estrela de Davi, Rua Dona Maria Alves, número 665, no centro de Ubatuba. A Aloha Clean deixa tudo limpo e ainda leva todo o material de limpeza. O que está esperando? Faça já o seu orçamento e chame a Aloha no WhatsApp 12 99658-9002. 99658-9002. Aloha, mais que uma limpeza, é levar o bem-estar à sua casa. Beira Mar. Sabemos que na hora de concretizar um sonho, cada minuto de conhecimento compartilhado é precioso. Na Cruzeiro do Sul Virtual, você estuda onde e como quiser. Você pode acessar todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou computador. São mais de 80 cursos da sua escolha. Acesse o site cruzeirodosulvirtual.com.br ou compareça ao polo da sua cidade. Caraguatatuba, no módulo centro. 3882-5754. Ubatuba, em frente à prefeitura. 3833-1234. Vá fazer a sua matrícula na Cruzeiro do Sul Virtual. Lugar onde você é valorizado e incentivado a prosseguir. Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar, bem melhor. No Conde Supermercado sempre tem o melhor atendimento, qualidade e variedade de produtos. Em nossos açougues, as carnes são certificadas. Pode confiar. Tem pão quentinho de hora em hora e nosso hortifruti é sempre fresquinho. O Conde Supermercados vende mais barato porque faz as melhores negociações com seus fornecedores. Conde Supermercados, os melhores preços e a qualidade que sua família merece. Você sintoniza ZYM 671, Rádio Beira Mar FM, operando em 101,5 MHz, Ubatuba, Litoral Norte, São Paulo. E pela internet no radiobeiramar.com.br para todo o planeta. Beira Mar, aqui é bem melhor. Você ouve agora as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo. Está no ar, Jornal Beira Mar. Jornal Beira Mar. Jornal Beira Mar. Eu confiei. E o Brasil é um dos países que mais vacinam e um dos poucos a se preparar para produzir seu próprio insumo. Eu confiei. E a economia está dando sinais de recuperação com o crescimento do PIB e aumento na produção. Eu confiei. E os empregos com carteira assinada voltaram a crescer.